Graça e paz, irmãos e irmãs, com grande alegria nós vamos dar continuidade às nossas devocionais. Estamos compartilhando o Salmo 119. Nós vamos trabalhar hoje com o quarto fragmento, que é encabeçado pela letra Dalet no hebraico, tá bem? Dalet. Versículo 25 até o versículo 32. Mas antes de ler o texto bíblico, eu quero deixar uma palavra do nosso irmão Everson que vai edificar o seu coração. Diz assim a palavra do Senhor na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, do versículo 6 a 11. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que o chamou para sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Ele também nos desejou um bom dia e agora, como tenho feito, desejo a vocês um bom final de dia e também um bom dia amanhã, uma boa noite e um bom dia amanhã. Se nós estivéssemos falando na perspectiva hebraica, o dia que ele desejou já terminou. Quando surge o entardecer, no surgir da primeira no, da estreia da primeira estrela, então o dia acaba para eles. Mas na nossa perspectiva, ainda estamos no mesmo dia, aqui no Ocidente, sobretudo, no Brasil, e vamos até à meia-noite, depois iniciamos um novo dia. De qualquer modo, irmão, irmã, que o sábado, o domingo sejam dias de louvor e adoração ao Senhor e você guarde essa palavra. Não desanime, porque o Senhor vai te restaurar, te confirmar, te fortalecer na força do seu poder e pela sua graça. A ele toda honra, toda glória e todo louvor, ainda que o maligno se apresente como nosso inimigo, que anda ao redor, como se fosse um leão, rugindo, procurando alguém para devorar. Ele já foi derrotado por Jesus na cruz do Calvário. A única coisa que precisamos fazer é nos humilhar diante do Senhor, ou nos quebrantar, se você preferir, entender dessa maneira. Tá bem? Se quebrante diante do Senhor, da poderosa mão do Senhor, para que no tempo certo ele te exalte. E lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Tá bem? Muito bem, nós vamos agora fazer a leitura do Salmo 119, no versículo 25. Até o 32, é o quarto fragmento. Minha alma está abatida até o pó. Reanima-me segundo tua palavra. A ti relatei todas as minhas atitudes e tu respondeste. Ensina-me teus decretos. Faze-me discernir o caminho de teus mandamentos e meditarei em tuas maravilhas. Minha alma se consome na tristeza. Reergue-me, segundo a tua palavra. Afasta-me do caminho enganoso e favorece-me com tua lei. Escolhi o caminho da felicidade, coloquei diante de mim as tuas decisões. Mantenho-me apegado às tuas ordenanças. Senhor, não me deixes passar vergonha. Corro pelo caminho dos teus mandamentos, pois me alargas o coração. Aleluia. Essa na versão da BKJA, que é uma tradução da Vulgata. Texto do latim, foi escrito por Jerônimo, tá bem? Então, primeiro texto aramaico e hebraico, depois isso foi traduzido para o grego, na Septuaginta, e depois foi traduzido para o latim. Essa tradução no latim é chamada de Vulgata. É esse texto que nós estamos utilizando. Muito bem. Diz assim o versículo 25: Minha alma está abatida até o pó. Reanima-me, segundo tua palavra. Irmãos e irmãs, a verdadeira oração ao Senhor não é apenas uma reza repetitiva ou um mantra sem fim, mas o abrir sincero do mais íntimo do coração, em diálogo com o Pai. Abba, em aramaico, a forma como Jesus se referia a seu Pai, querendo dizer, Paizinho, me ajuda. Você encontra isso em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, no versículo 36. Ou seja, expor perante o Senhor os nossos caminhos e aceitar dele as orientações de que necessitamos. A vida espiritual tem por princípio uma escolha pessoal, livre, decidida e irrevogável. Você pode conferir em Ezequiel 18, 27 e 28, Jeremias 9, 23 e 24. Mas o importante mesmo, irmão, irmã, é que a sua oração seja um abrir de coração, seja uma oração sincera. Não faça só uma mera repetição. E lembre que sincero significa sem cera, ou seja, sem maquiagem. Abra o seu coração para Deus e se mostre como você está. O salmista está dizendo aqui: minha alma está abatida. E quantas vezes na vida nós passamos por momentos em que a nossa alma fica abatida? E ele diz: minha alma está abatida até o pó. E pede para o Senhor reanimá-lo. E para reanimá-lo segundo a palavra do Senhor. Então eu digo isso para os irmãos agora, tem que ser aquela oração mais íntima, verdadeira, um diálogo com Deus, chamando-o mesmo de pai ou papai ou paizinho, e sempre encerrando as suas orações com o nome de Jesus. Eu vejo muitos irmãos que não foram ensinados a encerrar a oração em nome de Jesus, porque Jesus deixou essa ordenança. Tudo que pedirdes em meu nome lhe será concedido. Se dois ou três concordarem em alguma coisa e ligarem isso na terra, isso será ligado no céu. Mas Jesus fala de ligar em nome dele. Então é preciso expor perante o Senhor o nosso caminho, a nossa alegria, a nossa tristeza e pedir as orientações que precisamos. Nesse caso, no versículo 25, o salmista está dizendo: olha, eu estou o pó, minha alma está batida até o pó, me ajuda, me reanima, segundo a tua palavra. A vida espiritual, queridos, tem isso por princípio. Tá bom? uma escolha pessoal tua de orar, de abrir o seu coração para Deus. Agora, você tem liberdade para orar, é livre para orar sem repetições, vãs repetições. Abra o seu coração, converse com Ele. Faça uma oração pessoal, livre, decidida e irrevogável. Aleluia. Glória a Deus. Bem, continuando a informação sobre o alfabeto hebraico, quem sabe para que um de vocês? Para mim vai bastar um. Estava orando agora mesmo e pedindo isso. Senhor, se um se interessar por essa questão de se aprofundar, já valeu. Mas eu pedia não só isso, né? Se o Senhor tocar em um coração dessa família, um coração ali da igreja, um coração da cidade, é de um a um, irmãos, irmãs, mais um, mais um, mais um. Há um filme de guerra, mas que narra a história de um adventista. E esse jovem adventista, num determinado momento da batalha, ele foi para prestar socorro. E quando muitos já estavam em condição de muita enfermidade, quase morrendo no campo de batalha, ele fazia um propósito, ele fez um propósito com Deus no filme, né? Fazia durante a encenação, ele dizia para Deus assim, no filme, Senhor, mais um, me ajude a resgatar mais um. Então, essa é a minha oração, que o Senhor toque em um coração hoje, ensine a orar como convém, coração aberto, coração sincera, sincero, coração livre, decidido, irrevogável, pedindo para que Deus o abençoe segundo a sua palavra, mas para isso é necessário que você exponha para Ele quais são os seus anseios. Quais são as suas aflições? Qual é a sua ansiedade nesse momento? Qual é a sua dor? Qual é a sua luta? Se você também está passando por uma situação de pó, agora eu estou só o pó por causa disso, aí coloque isso diante do Senhor e você vai ver a intervenção do Senhor. Muito bem, uma informação linguística agora do hebraico. Quem sabe um de todos que estão nos ouvindo. Dalet é a quarta letra do alfabeto hebraico. Tem o um valor numérico 4 e corresponde à nossa letra D. Eu vou repetir. Dalet é a quarta letra do alfabeto hebraico. Tem o um valor numérico 4 e corresponde à nossa letra D. Eu já falei para você do 1, que representa é o princípio de tudo, o Deus único e verdadeiro. Já falei do dois, já falei da soma de um mais dois. E, no caso, não é só a soma, mas a construção literária de AB. É prefixo de Abba, Pai. Só que há uma construção belíssima que AB. B-A, Aleph Bet, Bet Aleph. Então, o Senhor é o princípio e o testemunho da vida plena, é a testemunha da vida plena. Jesus foi o testemunho da vida plena. E a soma desses dois chega à terceira letra do alfabeto hebraico, que é o Gimel. Mais três, você lembra que é a virada, um mais dois, três, é a virada da história 180 graus, onde havia trevas, passa a haver luz. E hoje nós estamos trabalhando o Gimel, né, o prefixo do Gimel, também vai ser utilizado para falar de Deus, no caso de Goel, o resgatador, o remidor. E isso é utilizado na narrativa de Boaz e Ruth. E hoje nós estamos falando do Dalet, é a quarta letra do alfabeto hebraico e representa a nossa letra D e representa também o número 4. Ótimo! Vamos lá, devagarzinho, depois você vai aprendendo palavras, depois você vai aprendendo orações, orações que eu digo é na língua, né? Frases. Você vai aprendendo frases e depois você, aos poucos, vai lendo os textos. Tá bem? Muito joia. Aleluia. Eu digo aleluia, que significa louvado seja Deus. Deus seja louvado. Ou também poderia dizer Baruch Atah Adonai, que é a mesma forma de glorificação, é uma outra frase, mas que também glorifica o nome do Senhor, tá bem? Você pode se interessar, e eu recomendo, pelo conhecimento primeiro do português, cada vez mais, depois você pode se interessar pelo italiano, pelo espanhol, pelo inglês, que é belíssimo para entoar canções. Acho que o idioma mais belo para entoar canções são o inglês e o francês, né? Também o italiano, mas o inglês tem uma sonoridade belíssima, o inglês. O francês também, o italiano em seguida. Então você pode ter o interesse de aprender esses idiomas cada vez mais e aprender idiomas antigos, como o aramaico hebraico, depois você pode se interessar pelo grego, você pode se interessar pelo latim, e isso vai dando a você um conhecimento mais profundo da palavra, porque a palavra foi escrita nessas línguas que eu citei, as línguas antigas. Bom, vamos falar do versículo 25. A minha alma está abatida até o pó. Reanima-me, segundo a tua palavra. Então, o que é isso, irmãos? Vivifica-me. O que o salmista está pedindo é isso. O salmista pede que Deus use a sua palavra, use a palavra dele, use a vida dele, use a graça dele, o poder dele, a misericórdia dele, que está toda traduzida na Bíblia Sagrada e revelada na pessoa de Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade e que se fez plenamente ser humano, como diz Filipenses 2, de 5 a 11, Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Repita isso, Jesus é a palavra. Então o salmista está pedindo a Deus que use a sua palavra. Hoje nós sabemos, depois do Evangelho de João, nós sabemos que a palavra é ele mesmo. É a própria segunda pessoa da Trindade. O salmista está aqui pedindo, Senhor, usa a tua palavra. Ou seja, usa o Senhor mesmo, aquilo que o Senhor tem na mão, toda a tua vida, toda a tua graça, toda a tua misericórdia, todo o teu poder. Irmãos, aí não tem fim se nós formos falar da qualidade de Deus, dos atributos de Deus, da infinita possibilidade que Deus tem de agir. E o salmista recorre a isso. Ele está pedindo que Deus use a sua palavra para impedir que os seus fiéis sofram vergonha e tristeza. Meu querido, minha querida, se você está passando por um momento hoje, está se sentindo abatido até o pó, está precisando ser reanimado, segundo a palavra, saiba que Deus mesmo é a palavra. Claro que os salmistas no Antigo Testamento não tinham isso claro ainda. Nós só vamos ter claro quando Jesus, o Messias, se manifesta. Mas nós que temos claro que ele mesmo é a sua palavra, entre ele e a sua palavra não há nenhuma contradição. Nenhuma contradição, porque é ele e ele. Né? É o Deus único e o Deus revelado, é o Deus absconditus, em latim, e o Deus revelatus. Preste atenção, vou repetir, é o Deus absconditus, o Deus que está distante, está fora da minha possibilidade de visualização, mas se fez um Deus revelado, e ele se fez um Deus revelado em Jesus Cristo, que revelou a face do Pai e revelou também o amor do Espírito. A face do Espírito, você pode dizer, sem nenhum receio de equívoco. Face nesse sentido, né? Jesus revela quem Deus é, quem Deus Pai é, quem Deus Filho é, quem Deus Espírito é. E aqui o salmista, então, está pedindo para que o Senhor possa agir, para impedir que os seus seguidores sofram vergonha, sofram tristeza, sofram de falta de ânimo, sofram de abatimento que vai até o pó. Em nome de Jesus eu declaro, se você está abatido, abatido na sua alma até o pó e não está encontrando mais força, eu declaro, o Senhor te fortalece agora, o Senhor te abençoa agora, o Senhor te reanima agora. Ele tem poder para fazer e ele tem o desejo de fazer. Ele está te reanimando agora, meu irmão, minha irmã, ele está te fortalecendo, ele está te vivificando, ele está concedendo a você tudo o que ele tem de melhor para você. Aleluia. Bendito, bendito, digno, digno é o Senhor. No versículo 25, então, há essa ênfase, vivifica-me. O autor percebe que o Senhor e a sua palavra, que você já sabe que também reflete ao próprio Deus, reflete a ele mesmo, é o reflexo dele mesmo, para ficar mais claro, o autor percebe que o Senhor e o reflexo dele mesmo são a única fonte de esperança para ele, salmista, quando estivesse desanimado. Meu irmão, minha irmã, hoje eu quero te dizer, nessa noite, entenda que o Senhor, ele mesmo e o reflexo dele mesmo são a única fonte de esperança para os momentos de abatimento, de desânimo, de tristeza, de dor, de sensação de que, de ansiedade, sensação de que eu não vou conseguir, sensação de que eu vou ter que desistir, sensação de que eu vou ter que me entregar à dor, sensação de que eu não vou conseguir mais força para continuar. Eu quero te dizer, é o Senhor quem manda te dizer, ele está te vivificando nessa hora. O Senhor está derramando sobre a sua cabeça um óleo de alegria, um óleo de esperança. Tenha fé e esperança que o Senhor está mudando a situação a teu favor, em teu favor. Ele está pondo a mão na causa, na sua causa. E por mais abatido que você esteja, ele está dizendo para você, não fique mais desanimado, eu estou contigo, não fique mais desanimada, eu sou o teu Deus. E eu vou fazer aquilo que precisa ser feito para abençoar você, para animar você, para fortalecer você, para curar você, para libertar você de tudo aquilo que te faz mal nesse momento e ao longo da vida. No versículo 26, a ti relatei todas as minhas atitudes. Isso que é gostoso com o Senhor. Você não precisa esconder nada. Primeiro porque nada está escondido diante do Senhor. Ele sabe tudo. Mas você pode falar com ele isso. Você pode falar para ele isso. Fale sobre as suas atitudes. Compartilhe com ele as que foram acertadas e foram acertadas por causa da palavra dele. da orientação dele, e as que foram erradas, abra o coração. E o Senhor, certamente, percebendo a tua sinceridade, vai agir e vai corrigir você. Diz o Salmo, tu me respondeste. Sabe por quê? Deus não fica sem responder aos seus servos e servas. Ele não deixa de responder. Ele pode responder imediatamente, dando um sim e libertando você imediatamente, ou pode falar, guarde um pouco, espere um pouco, porque eu vou utilizar essa situação, esse espinho na tua carne, para trabalhar o teu coração. Ou ele pode dizer, olha, determinada coisa que você me coloca, que você me pede, e isso eu vou dizer não, porque aquilo que contraria a minha palavra e que contraria a tua felicidade, na verdade, aquilo que vai fazer mal para você, isso eu não vou poder dizer sim. Então, eu não, eu vou dizer não para você. Eu preciso dizer não para você em algumas questões para que você possa alcançar a verdadeira felicidade. Tá bem? Então, Deus pode dizer não para algumas coisas, mas na maior parte dos casos, quando nós oramos segundo a vontade de Deus, ele diz agora mesmo. Se você tem fé, eu te curo agora mesmo. Veja nos evangelhos. Imediatamente ele curava a pessoa. E dizia ainda para a pessoa, tua fé te salvou. E quando você vai com fé, o Senhor responde. Ou ele vai dizer, aguarda um pouquinho, aguarda um pouco mais. Essa situação ainda será útil, você vai olhar para trás depois e vai entender que essa situação será útil no teu amadurecimento. Então ele pode dizer, espere. E ele só vai dizer não para aquilo que contraria a vontade dele. Mas entenda que isso não é um capricho de Deus. É que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Se você pedir alguma coisa que não é boa, que não é perfeita e que não é agradável, ele vai dizer não. Não vou te dar isso, que isso vai fazer mal para você. Tá bem, irmãos? Tá bem, irmãs? Mas coloque isso tudo diante do Senhor. Abra o seu coração e você vai ver Deus respondendo. Versículo 27. Faze-me discernir o caminho dos teus mandamentos e meditarei em tuas maravilhas. Do versículo 1 até o 27, essa tem sido uma máxima do texto, do Salmo 119. Qual máxima, pastor? Seguir os mandamentos do Senhor. Então o salmista pede para entender. Senhor, faz-me discernir. Discernir, compreender, ter claro, aprender os mandamentos do Senhor. Porque, como eu disse para você, se eu discernir o mandamento do Senhor, se você discernir esse mandamento, você vai perceber que é bom, é perfeito e é agradável. Faz bem para você. E ele vai gerar vida, vida abundante, vida plena, vida eterna. Então o salmista pede, peça agora você também, Senhor, faz-me discernir o caminho dos teus mandamentos. Faz-me atinar, faz-me discernir, acho que é a melhor palavra, né? Faz-me perceber, faz-me compreender completamente o caminho dos teus mandamentos e eu quero meditar nas tuas maravilhas. Eu quero meditar nas tuas maravilhas que estão aqui postas diante de mim na palavra do Senhor. Irmãos, irmãs, nós estamos num momento onde as mídias sociais, a internet não tem só porcaria, não. Tem muita coisa boa, muitos informes bons, muitas matérias boas, científicas, e eu vou falar daquilo que tem de melhor. Você abre o seu celular e você pega a tradução que você quiser da Bíblia Sagrada. Você baixa aquela tradução e você tem aquela tradução na mão, em suas mãos. Você pode, com essa tradução, então, aprender os decretos do Senhor. E você pode discernir os preceitos do Senhor e meditar nas maravilhas do Senhor. Mas ainda assim, o versículo 28 diz assim: minha alma se consome na tristeza. O salmista estava nesse momento totalmente desolado. Então ele pede: me ergue, Senhor, reergue-me, é a melhor colocação, segundo a tua palavra. Melhor colocação no português, né? Reergue-me segundo a tua palavra. Então, esse momento, eu tenho certeza que Deus não faz nada por acaso. Talvez hoje seja o dia, ou você vem aí de uma semana, ou se não é uma semana, mas é uma determinada situação, ou com seu esposo, ou com a sua esposa, ou com seu filho, ou a sua filha, ou neto, ou neta. Ou alguém da sua família que tem te entristecido demais essa situação. Você está se consumindo nessa tristeza. E você está pedindo para o Senhor, então eu vou reforçar, pode pedir, peça mesmo, reergue-me, Senhor, segundo a tua palavra. A minha alma está cheia de tristeza. Diga para ele: Senhor, eu estou triste. Senhor, eu estou lacrimejando. Senhor, eu estou chorando. Minha alma está vertendo lágrimas. Fortalece-me, segundo a tua palavra. Eu quero que hoje à noite você possa dizer, você diga isso. Senhor, me fortalece, segundo a tua palavra. Fortalece-me, segundo a tua palavra, porque a minha alma está triste, está vertendo lágrimas. A minha alma está consumida pela tristeza, reergue-me. Querido, querida, você está falando com o papai, pode falar com ele. Sem perder o temor e o tremor do reconhecimento de quem Deus é, soberano e acima de tudo e de todos, sem perder essa reverência, mas fale com intimidade. Senhor, eu estou muito triste. Eu não estou aguentando. Reergue-me segundo a tua palavra. Afasta-me do caminho enganoso. Favorece-me com a tua lei. É a mesma ideia no versículo 29. Afasta de mim o caminho enganoso. Se você está indo por um caminho enganoso, meu irmão, minha irmã, e não é alguém que está falando aqui que. Ah, o senhor é pastor. Não, irmão, eu já fui também por caminhos enganosos. Igualzinho você, nós somos iguaizinhos. Nós podemos ser diferentes na característica pessoal e no ministério, mas nós somos seres humanos. Eu já fui por caminhos enganosos, mas o Senhor me favoreceu com a lei dele e eu quero convidá-lo hoje. Chegue para Deus, abra o seu coração para Ele agora, enquanto você está ouvindo, e diga: Senhor, eu estou indo por um caminho enganoso, me livra desse caminho enganoso, favorece-me com a tua palavra, favorece-me com a tua lei. Afasta de mim todo o espírito de falsidade, toda a falsidade, favorece-me com a tua lei. É isso que o versículo 29 está dizendo. O salmista reconhece que se fosse deixado a sua própria, por sua própria conta, que é uma outra palavra mais bonita, o salmista reconhece que se fosse deixado à sua própria mercê, inevitavelmente desobedeceria a lei do Senhor, a lei de Deus. Se eu caminhar sozinho, ele está dizendo mais ou menos assim: se eu for sozinho, eu posso caminhar numa direção contrária à tua vontade. Eu posso caminhar pelo engano, eu posso ser enganado, eu posso ser iludido, eu posso ser tentado a caminhar numa direção contrária à tua vontade e contrária à minha vida em felicidade, à minha vida feliz, contrária à bem-aventurança. Eu posso caminhar numa direção contrária à vida plena, abundante e eterna que o Senhor tem. Então, afasta-me do caminho enganoso. Favorece-me com a tua palavra. É isso que ele está dizendo. Não me deixe caminhar pela minha própria direção, não, a minha própria mercê, porque isso vai desembocar, inevitavelmente, em desobediência à tua palavra. Então diga, Senhor, não deixe que eu mesmo escolha o caminho a seguir, mas Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Faça, Senhor, com que eu caminhe como Jesus. Agora, pastor, o problema não é só comigo, é com a minha casa. Então peça isso para casa. Senhor, em nome de Jesus, livra cada família que está nos ouvindo agora do caminho enganoso. Livra, Senhor, cada irmão e cada irmã e a sua família do caminho que afasta da felicidade, o caminho que engana mesmo. E se for na igreja, Senhor, afasta cada igreja local, de cada denominação, do caminho enganoso, de vento de doutrina que induz ao erro, de meninice. Que gera em nós uma agitação de um lado para o outro, como meninos agitados pelo vento de doutrina, pela astúcia de homens que induzem ao erro. Senhor, afasta-me da minha própria direção, que eu não esteja na direção desse carro, o Senhor esteja na direção desse automóvel, que eu não esteja na direção da minha vida, o Senhor esteja na direção da minha vida. E eu quero participar, quero poder colaborar como teu ajudador. Mas o Senhor é quem tem que dirigir. E aí peço por você, pela família, pela igreja, pelas denominações, pelas missões, peça por todos. Fortalece-nos, Senhor, segundo a tua palavra, é o meu pedido para todos que me ouvem nessa hora. Afasta de nós todo caminho de falsidade. Nos favoreça com a tua lei, Senhor. Porque nós escolhemos o caminho da fidelidade e decidimos pelos teus juízos. Então, Senhor, nós escolhemos o caminho da felicidade. Nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador é porque nós cremos que Ele é o caminho, a verdade e a vida plena, abundante e eterna, logo a vida feliz. Senhor, se nós escolhemos o caminho da felicidade, então guia-nos, guie-nos, Senhor, guia-nos pelo caminho da felicidade. E apresente para nós, coloquei diante de mim as tuas decisões, diz o salmista. Então eu digo agora: apresente para nós quais são as tuas decisões para a nossa vida. Aleluia! Quais são as tuas decisões para a nossa vida? Você vai fazer a mesma coisa, vai falar isso para a tua vida e depois para a vida de outros que você ama. Então perceba, como diz a Genebra, o escritor percebe que ele é capaz de seguir a Deus somente por causa da graça de Deus. Versículo 29 e 30. Por causa da graça de Deus. O favor imerecido de Deus. Senhor, se o Senhor derramar a tua graça, esse favor que eu não mereço, então eu vou ser levado à vida plena, abundante e eterna, à vida feliz. Eu serei levado a uma escolha consciente que se compromete com Deus, e uma escolha de vida e não de morte, de luz e não de trevas, de santidade e não de pecado, de amor e não de ódio, de paz e não de guerra, de misericórdia e não de julgamento, de longanimidade e paciência ao invés de intolerância para com os outros. Eu vou ser conduzido pelo teu amor. Por isso, irmãos e irmãs, para encerrar, mantenho-me apegado às tuas ordenanças. Mantenha-se, meu irmão, minha irmã, nessa noite, mantenha-se apegado às ordenanças do Senhor. Senhor, não me deixe passar vergonha. Porque se eu me distanciar do Senhor, se eu me distanciar da tua palavra, eu vou passar vergonha. Eu vou escolher caminhos errados. Então, não me deixe passar vergonha, que eu só escolha caminhos de bênção e não de maldição. E o versículo 30: corro pelo caminho de teus mandamentos, pois me alargas o coração. 31 é o anterior. E 32: corro pelo caminho de teus mandamentos, pois me alargas o coração. Quando Deus nos liberta da escravidão do pecado, quando nos liberta de uma direção errada, quando liberta o nosso corpo de uma enfermidade, quando liberta a nossa alma, falando aqui dentro de um pensamento grego, tá bem? Aqui vou usar a alma no pensamento grego. O Senhor nos cura a alma. Ele pode nos curar a alma agora e nos alegrar o coração. Quando Ele me libertar minha alma da escravidão, de uma tendência que me conduz ao pecado e à morte, de uma velha natureza, quando Ele me libertar, então verdadeiramente eu vou ser livre. Conhecereis a verdade vos libertará. Diga para o Senhor, me liberta, Senhor. Liberta o meu corpo das enfermidades, liberta a minha alma de pensamentos ou sentimentos que podem me fazer mal, que podem me escravizar, que podem me machucar, que podem me conduzir ao pecado, e o pecado pode me conduzir à morte. Senhor, me liberta. Liberta-me. E finalmente, corro pelo caminho dos teus mandamentos, 32, pois me alargas o coração. Que coisa linda! Corro pelo caminho dos teus mandamentos, pois me alargas o coração. Então, quando me alargares o coração, quando Deus libertar a minha vida e a sua vida totalmente da escravidão do pecado. Já fomos livres dessa escravidão, nós que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Já não somos mais escravos do pecado. Então já podemos dizer, Senhor, o Senhor já nos libertou da escravidão do pecado. Não é que nós não pecamos mais, mas é que nós não somos mais agora escravos do pecado. Vou falar bem fácil para você, para não entrar na questão das naturezas agora, né? Vou falar bem fácil, quando eu não sou mais obrigado pela minha própria tendência natural, pela minha própria subjetividade, por mim mesmo, quando eu não sou mais obrigado por mim mesmo a me dirigir ao pecado e à morte. Ah, isso me alegra o coração. Isso aconteceu já na vida de, acho que 95% dos que ouvem esse WhatsApp. Ou mais, um pouquinho mais. Porque já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Conheceram a verdade. E a verdade os libertou. Libertou do quê? Da lei do pecado e da morte. Da escravidão do pecado e da morte. Então você já foi liberto ou liberta. E sendo liberto, então, você pode alegrar o seu coração. Olha o texto. Corro pelo caminho dos teus mandamentos, pois me alargas o coração. Ou alargar, ou alegrar o coração. O Senhor alegra o coração daqueles que já foram libertos da lei do pecado e da morte. E agora Ele vai te alegrar cada dia mais, santificando você. Não estacione só na conversão, meu irmão. Não fique estacionado só no momento do novo nascimento. Não. Se você nasceu de novo mesmo, o Espírito Santo vai conduzi-lo à santificação. Vai conduzi-lo para ser a imagem e a semelhança de Jesus, cada vez mais próximo da vida e cada vez mais distante da morte. Que Deus liberte a cada um dos irmãos e das irmãs. Livre a todos. Os que não são convertidos, sejam libertos agora. Ouvindo isso, eu quero ser livre, pastor. Me ajuda. Você pode ligar para mim e pode mandar uma mensagem de texto. Eu quero ser livre da escravidão, da solidão, da escravidão de mim mesmo, da escravidão da angústia, da escravidão da ansiedade. Eu quero ser livre. Mande uma palavra e nós vamos conversar. Mas você nem precisa de falar conosco. Você fale direto com Deus e depois procure uma igreja. É importante. Procure mais do que uma igreja, alguém que possa ser mais maduro para ajudá-lo nessa trajetória libertadora ou libertária, se você preferir. Então o Senhor liberta aqueles que nascem de novo da natureza do pecado e da morte. E eles são livres agora para viver debaixo da lei do Espírito e da vida. Então, diga, Senhor, eu quero viver isso, o Espírito e a vida. Eu quero é santificação. Eu quero um caminho alegre. Eu quero um caminho feliz. Eu quero cura para o meu corpo. Eu quero cura para a minha alma. Eu quero, sobretudo, cura para o meu espírito. No pensamento grego, né? Que divide em três partes, o ser humano. Corpo, alma e espírito. No pensamento hebraico é mais fácil ainda. Você pode dizer assim: Senhor, me livra de tudo que diz respeito a essa existência, a essa vida aqui na terra. Me liberta de tudo que é material, meu corpo e tudo que envolve a matéria e também os pensamentos do ser ainda não. Que ainda não vive a Nova Jerusalém, e alguns sentimentos que ainda me sobrevêm, que eu certamente não terei lá no céu. Me livra de tudo isso. Essa é a primeira parte no pensamento hebreu. E a segunda parte, me livra o espírito. Me dá liberdade com o teu sopro. Faz com que eu tenha a tua vida. Sopra em mim, Senhor, a tua vida, para que eu possa experimentar isso que eu estou ouvindo agora e que eu estou lendo aqui. Sopra em mim, para que eu possa experimentar esse caminho, segundo o teu mandamento, de alegria de coração, que é o centro da vida, e de felicidade, de vida plena, abundante e eterna. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que hoje à noite, quem ouvir no domingo, um bom domingo também. E para toda a sua vida, que Deus te abençoe poderosamente, te consolando, te aliviando, te tirando da tristeza, da agonia, do pó, do sentimento de que não vai aguentar, dos flagelos dessa vida. Que o Senhor te livre de tudo isso. Voltando ao que já expliquei, corpo, alma e espírito, que didaticamente é muito melhor. Didaticamente é melhor, tá bom? Para você entender cada parte, nós que somos filhos da modernidade, mesmo que já estejamos entrando numa nova fase da história chamada pós-modernidade, por enquanto, que ela será certamente rebatizada. Mais adiante, né? No futuro vão olhar para nós, para trás, e vão dar um nome para isso. Mas, pensando hoje, como filhos da modernidade, o pensamento grego é bem a característica da modernidade, né? Ele vai analisando compartimento por compartimento, área por área, ou degrau por degrau, setor por setor, tá bem? Então, Senhor, abençoa meu corpo, cura meu corpo, abençoa meu intelecto, abençoa meu sentimento, meus sentimentos mais profundos. Senhor, me livra das dores mais agudas que eu trago tatuadas na minha afetividade, coisas que eu trago da infância ainda. Senhor, me livra a alma. E livra o meu espírito, a fim de que eu possa viver plena e abundantemente, segundo o teu mandamento e segundo a felicidade que o Senhor tem para mim. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão com o Espírito Santo seja sobre nós permaneça hoje e eternamente, juntamente com todo o povo de Deus. Amém. Amém. Amém.